A3305, autorizado a decolar, 10 graus, 08 nós. Fica na área decolar, pista 10 da 3305. Para Coral 1 Alfa foi do azul 4959. Ao 2734. Gente. Só alô, 5001. Se dá previsão para o nosso curso, foi 5001. Agora está autorizado. Chamo o próximo caso. Autorizado, semana próxima, 5001. Azul 2774, autorizado, saída Coral 1 Alfa. Certo, obrigado. Santa 3305, decolou os 20, chama o controle, 120218. 3305. Boa noite, Santa 3305, contato radar, só vizinha foi da PUCA, nível 330. PUCA. Salvador Azul 4959. Chubé cancelamento, faz 3. Posição 5 Romeu, faz 3 autorizado, chama o tanto que tá. Para passo, 4959. Passo azul 5001 com 1-2-4 após o turno 4 horas e 40 minutos, alterna aqui pelo preço. 5001 para o Papa. Azul 5001, no ponto de espera, reporte mais para a gente na 019, confirma o PAB. Se reportar no ponto de espera pronto, a gente na 019, com 124 a bordo. 7124. Pode esperar, vamos lá. 5 mil, naturalizado, linha de decolar, pista na 0, vem até a centena e 8 mais. Azul 4959 para o táxi 65 a bordo 0245 da Penalmia Perna Salvador. Azul 4959, siga a linha ainda, chame no ponto de espera pronto, de 2019. Para ponto, pronto, ponto de espera 4959. Azul 5001. Azul 5001, o contato radar da decolagem sob via, seja São Paulo para o nível 320. Via, pode voar direto na proa do 002, batendo máxima performance. O que é proa? Sierra Vitor 002. Da presente, direto Romeu Fox 018, e chama o centro Recife, frequência 125.45, secundária 126.85, meu voo. 25.45, vai chamar agora e voa Romeu Fox 018, 3305. Eu ouvi 2, 7, 4, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7 7-7-4, impact your center match index. Azul 2774 para o táxi, CAP 49, autonomia 3:45, era Caju. Azul 2774, táxi lenta até o ponto de espera, Azul chama 09, chame. Pronto, táxi de Índia. Táxi de Índia, lenta quanto espera, Azul 2774. 4959 de Cluster 3, chame 208 para viagem. 08459. Controle Salvador Azul 4959. 4959, contato radar na decolagem, sobe via na saída coral 1 Bravo para o nível 160. Via com 160, azul 4, ciclado. Azul 5001, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, secundária 128, decimal 35. 251-2835, azul 5001. Passa o 3 aqui, né? Na posição 2. O 1 agora de chamada. Puca agora. Azul 4959, voo direto coral. Direto coral, copal ciclado. Saída, mesmo destino, mesmo saída. E quando sai de voo no 140, prefere guardar alguns minutos para decolar. Aguardar o azul 2564. Ali uma frente com o zero, com o seu sistema. 3 solicita que você aguarde mais 5 minutos, porque é terminal Ilhéus é não radar. O senhor vai cruzar terminal Ilhéus, junto com a companhia que decolou na frente. A menos que o senhor fique restrito no 140. 3, boa noite, contato radar. Correspondendo à notificação, autorizado o envio de chegada a Bonfim para 4.000 pés, o ajuste salvador 1.09. 024 com 162 Amores, 2 horas e 15, antena como tal. Professor? 162, 162. Gente, autorizado de táxi, ponto de espera, pista 90. Táxi até o ponto de espera 90, ou 1134. Autorizado a decolar, 120 graus, 099. Ali decola 0, voo 934. Decola os 47, chama o controle no 0218. Controle 208, bom, 134. Controle Salvador, bom, 1134. É da PUCA. 1134, contato radar, só para o nível de voo 350, e eu sou da PUCA. 350, não, PUCA, 1134. Autorizado na chegada com 91, não atenda a terceira chegada, número 2 na aproximação, deixa e mantenha o nível de voo 050. 254, boa noite, eu tenho identificação, autorizado via chegada do Médio 1, para o nível de rango 060. E até o 060, boa noite, 254. Sim, 723, cancelada a restrição da frente, você para 2010, autorizado, final do procedimento de emergência que se reúne, ataque estabilidade. Partido 2502, responda 5125. Eu ainda sou o Zé do Paranacanjú, 190, Salvador, Paranacanjú, 23, 10, 25, Paranacanjú, 1208, 1205. Eu não tenho nenhuma dúvida, que ela compara o mantenha presente para ele e me chama o localizador. Para 2009, vamos tirar ultrapassar o curso do localizador, mas o limite é de 2009 escalador. 1354, deixa para 3 no 10, ajuste no 0, 18, reduz a velocidade para 2009. Agora 5 ou 3 mil atividades de Salvador, sem o radar terminado, chama o controle mestre, reconhecendo a 2-0 do último ano. Estabilizou ILS, XP, igual a 723. 723, chama a torre, 1-9-8-9-5. 1-9-5, 1-3-5-4, operação para o sequenciamento, mantenha presente para o limite ao localizador. Agora, 1-3-5-4. Chama 6212 para o localizador, curva direita para o 1-2-0, parque estabilizado. Vou deixar a minha estabilidade, 1-2-1-2. Autorizado a chegada do Majuro para o nível de voo 080. Ajuste 1-0-8, pouso autorizado. Autorizado o pouso, pista 10 com 1018, voo 1733. Eu vou dar uma dúvida de Minas, passando marcador externo, como 40 de Land Speed, vou em 737. Para o localizador, curva à direita para o 060, desça para 2.100, reporte estabilizado. Direita 060, desça para 2.100, reporte estabilizado, localizador, bom, 34. 1.098, cancelado antes do fundo à frente, desça e mantenha 3.100, ajuste no 08. Ok, direto para 3.018, voo 109. O 3.000, desça para o nível de voo 050, recusa para 250 mais. Boa noite, Paixão Melhor 6212, continua a aproximação, aguarde pista livre. Uma milha para o externo, seu cavalinho. X-ray com 09. Aguarde pista livre, ajuste altímetro 108, Salvador Isópolis. Aguarde pista livre com 0354. Para 3.100, ajuste no 09. 3.000, 212, no solo 05, táxi à direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi de Juliette. Autorizado, pista 90, vento 120 graus, 08 mais, ajuste 1-0, 08. Livre, pouso na pista 90, agora 354. Localizador 98, positivo, teste todos os horas estão. Livre táxi direita, táxi Alfa, reporte antes da táxi 6 Juliette para ingresso no espaço. Táxi direita, Alfa, reporta antes da Juliette, voo 354. 0895. 2 0 0. 052, autorizado o final do procedimento 6 range, parte estabilizada.